Luís Lago, estão então passados 4 meses desde a grande tragédia, o incêndio de 15 e 16 de outubro. De lá para cá, passados 4 meses, como é que têm sido tratadas as vítimas desta grande tragédia? O principal sentimento que fica é o sentimento de abandono num primeiro momento. Se existiu proximidade da parte dos autarcas locais e houve algum esforço da parte dos autarcas locais para que existisse alguma proximidade e uma política de proximidade, de auxiliar aqueles que mais precisavam, mas existiu um grande distanciamento da parte do Poder Central, nomeadamente do Governo. E isso marcou a primeira fase. Esse distanciamento sentiu-se quer no apoio às empresas, à agricultura, à resposta imediata e, sobretudo, e eu tenho referido isso muitas vezes, isso magoa em relação aos familiares das vítimas mortais, que foram aqueles que mais sofreram e que mais marcados ficarão para sempre pela tragédia de outubro. E esse dado ficou. Depois, ao final de 4 meses, podemos dizer que já começou algum diálogo, que já se incitou algum diálogo com a associação, nomeadamente com a AVMISP, para conseguirmos debelar algumas dificuldades que foram aparecendo e para conseguir corrigir um conjunto de apoios que nós, no nosso entendimento, dos lesados e das vítimas, não estão adequados, não estão conformes e precisam de ser melhorados. Foi assim que chegámos à conversa com o Sr. Primeiro-Ministro e tivemos uma audiência com ele e agora no passado sábado com o Sr. Presidente da República também tivemos a oportunidade de fazer ver, de demonstrar que há algo que pode ser melhorado, nomeadamente, e ao dia de hoje, no apoio às empresas. Portanto, desde a tragédia, desde que foi constituída esta associação, que todos os elementos desta associação, em particular Luís, têm mantido acesa esta voz, portanto, não se calam até que sejam supridas as necessidades de todas as vítimas deste grande incêndio. Em particular, como é que está neste momento a situação das indemnizações às vítimas? Ainda recentemente falou dos feridos, que as pessoas estão mal informadas, esse acaba por ser o problema maior, a falta de informação. A falta de informação, lá está, vem do abandono. O abandono inicial devia ter sido corrigido exatamente com o acesso à informação, com de uma forma proativa da parte das entidades que estão debaixo da tutela do Governo, no terreno, a informarem o máximo e com redundância, se fosse necessário, aquilo que estava disponível e os apoios que estavam disponíveis. E correu mal na indemnização às vítimas mortais, aos familiares das vítimas mortais, nesse primeiro momento. Isso veio a ser corrigido num segundo momento pela Provedoria de Justiça. Aí sim, a Provedoria de Justiça está de parabéns, teve uma política de proximidade, procurou falar com as associações, com todos os familiares das vítimas mortais e conseguiu-se a destempo, na nossa opinião, mas ainda assim a tempo de acionar desses elementos, desses familiares, poderem acionar um mecanismo extrajudicial indemnizatório, porque era isso que estava em causa, e esteve em causa até o dia 15 de fevereiro, poderem aceder a uma indemnização que não é ferida nos tribunais, mas que o Estado paga de imediato. Portanto, isso só é paga se for pedida? Só é paga se for pedida. Portanto, os familiares tinham que fazer um requerimento, colocar esse requerimento junto à Provedoria de Justiça e só assim é que poderiam aceder a esse mecanismo extrajudicial indemnizatório. E nós sentimos que existiam inúmeros familiares que não estavam informados, que não conheciam o procedimento e que não sabiam o que fazer. A associação teve também um papel, ajudámos muitos e ajudámos a preencher muitos requerimentos para debelar essa falta de informação e essa burocracia. A Provedoria teve aí um papel de proximidade connosco e conseguimos resolver inúmeras situações. Mas agora está-se a encetar um novo processo que também já é a destempo, que é a questão, como referi bem, dos feridos. Mas ainda a propósito das vítimas mortais, qual é que, em que pé de situação é que se encontra a indemnização às vítimas mortais? Julgo que a associação acompanha 46. Sim, das 46 de outubro nós representamos familiares de 30 vítimas mortais e todos os familiares que representados pela AVMISP colocaram o requerimento e acederam ao mecanismo extrajudicial indemnizatório. Todos? Todos, sem exceção. Aliás, devo dizer que dos 112, a totalidade de junho e de outubro, só dois familiares é que não acederam, não colocaram o requerimento para que fosse aferida uma indemnização e depois aceitam ou não aceitam. Se não aceitarem, têm ainda a possibilidade de prosseguir a via judicial. Isso é algo que nós depois não perguntamos aos familiares, porque é algo pessoal e que não deve, no nosso entender, da direção da AVMISP, não deve ser objeto de uma questão da nossa parte aos familiares, se aceitaram, se não aceitaram, qual é o montante, qual é que não é. Não é isso que preocupa a AVMISP enquanto representante de lesados e vítimas, não é o montante. A associação representa todos os familiares das vítimas mortais de Oliveira do Hospital? De Oliveira do Hospital representamos a totalidade. Portanto, 12. Sim. Portanto, e todos estes apresentaram então o pedido, sim, de indemnização. Quanto aos feridos, esta é uma matéria que vos preocupa? Preocupa porque é um processo que está a encetar agora, que no nosso entender deveria também ter sido encetado já há mais tempo, devia ter começado há mais tempo, porque não ao mesmo tempo começou o processo dos familiares das vítimas mortais. Acho que as pessoas não deveriam ter que estar à espera 4 meses, acho que não faz sentido. Estamos perante uma tragédia em que o Estado assumiu, sem necessidade de nexo de causalidade, a culpabilidade, e bem aí, não o fez num primeiro momento para junho, mas em outubro assumiu de imediato a culpabilidade, sem que se precisasse de aferir que essa culpa era mesmo do Estado. Era evidente para todos que isto resultou quando temos um fogo a chegar às zonas urbanas, onde não há proteção civil que consiga acudir a bens e à vida das pessoas. Era importante que isso tivesse resultado e resultou. E agora instamos esse processo e também estamos disponíveis, também representamos vários feridos e estamos cá para ajudar os que representamos e os que não representamos que se queiram associar, e mesmo os que não se queiram associar, nós teremos sempre uma palavra em defesa daquilo que entendemos que é o interesse das vítimas, dos feridos, dos lesados e da região. Há apoios, não é, direcionados para estes feridos. Falava, por exemplo, da situação de até de isenções de taxas moderadoras. Passam também por aí alguns, sim, apoios? Sim, há vários apoios. Há um decreto-lei de que agora não me recordo o número, mas que quem quiser contactar a AVMISP e esteja nessa situação, nós teremos toda a disponibilidade e boa vontade para informar. Há um conjunto de apoios, de isenção de taxas e outros a que podem aceder quer os familiares das vítimas mortais, quer os feridos, e que acho que também não têm sido objeto da divulgação que se impunha nesta situação, e que nós procuramos por todos os meios, e a comunicação social tem tido um papel também fundamental nisso, divulgar junto de associados e não associados que sofreram a tragédia. Mais recentemente, então, esta reunião com o Primeiro-Ministro e agora, no último sábado, com o Sr. Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque vocês, de facto, estão muito preocupados, nomeadamente também com as empresas que foram afetadas, porque continua a haver medidas e apoios que não são iguais para situações semelhantes. Sim, eu acho que, e a AVMISP tem entendido isso, e é objetivo, isto não é nada de subjetivo, neste momento a desigualdade que mais se faz sentir entre junho e outubro é no apoio às empresas, nomeadamente no apoio às empresas que tiveram um dano superior a 235 mil euros, que são as empresas que mais sofreram. Não quer dizer, as pessoas têm que perceber isto, que sejam as maiores empresas ou que sejam as empresas com mais poder económico, são as empresas que mais dano tiveram. Podem ser empresas pequenas, mas que tiveram um grande prejuízo. E é disso que estamos a falar, do prejuízo que tiveram. E essas, objetivamente, estão a ter menos apoio, do que as empresas que tiveram em junho. Porque se a taxa para recuperar as empresas de junho foi de 85% a fundo perdido, ou seja, o Estado, numa destruição de 1 milhão de euros, num dano de 1 milhão de euros, comparticipava com 850 mil euros para a reconstrução dessa mesma empresa, existia uma fatia aí de 15% que o empresário teria que retirar dos seus capitais, do seu dinheiro, para conseguir ter aquilo que tinha antes do fogo. Agora, em outubro, não temos isso. Só temos isso até 235 mil euros. As empresas tiveram um dano superior a 235 mil euros, daí em diante só têm um apoio de 70%. Portanto, são 15% a menos, que nós não entendemos, que nós não aceitamos, porque vivemos num território igualmente marcado pela interioridade, que é NUT3, exatamente como Pedrógão, Castanheira de Pera e Figueirão dos Vinhos, é igual. Os mesmos problemas de desenvolvimento económico, os mesmos problemas de desenvolvimento social. E fizemos sentir isso ao Sr. Primeiro-Ministro e também ao Sr. Presidente da República. Estamos a falar de algumas empresas que são a nossa auto-Europa, que são a auto-Europa destas regiões. Que estamos a falar de empresas que têm 50 postos de trabalho, 30 postos de trabalho, 40 postos de trabalho, são um motor de desenvolvimento da região, um motor de fixação das populações, um motor do futuro e que deixa uma luz ao fundo do túnel. E se este empresariado local não for apoiado, não tiver de facto, pelo menos em condições de igualdade, já não se pede mais, e nós podíamos pedir mais, era... Tínhamos justificação até para pedir um apoio superior àquele que aconteceu em junho e toda a gente o entenderia, porque a destruição em outubro não tem que ver, a destruição material, a destruição empresarial é muito superior à destruição que existiu em junho, é superior, portanto o dano ainda foi maior e portanto fazia sentido ter um apoio até superior, mas já não pedimos isso, o que pedimos é um apoio igual. Somos portugueses, pagamos impostos, contribuímos da mesma forma para o desenvolvimento das nossas regiões e do nosso país e, portanto, não merecemos, como dizemos desde o primeiro momento, como tenho verbalizado muitas vezes junto da opinião pública e publicada, ser tratados como portugueses de segunda e é disso que se trata. Devo-lhe dizer que nas reuniões que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Presidente da República, sem isto ser crítica, é preciso dizê-lo, e eu acho que o problema está sobretudo no conhecimento da situação no terreno. Se da parte do Sr. Presidente da República senti e sentimos um completo conhecimento da situação no terreno, da debilidade que muitas empresas sentem no terreno, da parte do Governo do Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que o problema está aí. É, de facto, a proximidade e o conhecimento. Não é tanto a falta de ajudar ou alguma má-fé subjacente, porque não existe. Existe, também é preciso dizer, da parte do Sr. Primeiro-Ministro, vontade de perceber, vontade de entender, vontade de dialogar. Mas há falta de conhecimento. Há falta de conhecimento. Eu acho que sobretudo isso. Sobretudo isso. Não têm noção do que de facto aconteceu. Aconteceu e acontece, porque também é algo que magoa a quem tem uma empresa destruída ou tem uma casa ardida, termos uma política e um discurso público direcionado para o renascimento. Nós não podemos, é importante, a terra e as terras que sofreram esta tragédia têm que renascer, mas renascer não deixando ninguém para trás. E o discurso do renascimento faz sentido quando nós estivermos em condições de não deixar ninguém para trás. E neste momento há muitas pessoas que ainda estão a ficar para trás, e nomeadamente empresas que têm dificuldade de recuperação e que merecem, no mínimo, o mesmo tratamento que empresas neste mesmo país tiveram em junho, e não está a acontecer. Daquilo que é o vosso conhecimento das empresas afetadas, todas ainda assim estão a tentar elaboração, ou estão a elaborar, ou algumas que tiveram mesmo que forçar o encerramento, a paragem, devido aos prejuízos que foram dados? Existem várias realidades e nós representamos empresas de vários concelhos, não só de Oliveira do Hospital. As pessoas de Oliveira do Hospital, e estamos aqui numa rádio que tem sede em Oliveira do Hospital, há uma resiliência, uma capacidade inventiva conhecida dos empresários locais, que esta terra foi construída, os quatro pilares desta terra que se chama Oliveira do Hospital foram construídos na iniciativa privada e foram construídos debaixo da força dos empresários locais. E aí está mais uma vez, à vista de todos, a força e a capacidade dos empresários e das empresas de Oliveira, e tentam sempre, como eu costumo dizer, fazer omeletes sem ovos. Mas muitas delas estão perante uma situação que não chega à boa vontade, não chega à vontade de continuar. É preciso, de facto, ajuda, é preciso, de facto, igualdade, que é disso que estamos a falar, é de igualdade, é o mesmo país e merecerem um tratamento igual, para conseguirmos recuperar essas empresas e ajudar ao desenvolvimento económico da região, ajudar ao desenvolvimento social da região e ajudar, de facto, aí sim, a região a renascer como, se calhar, até mais forte, e é isso que devemos ambicionar. Nós não podemos querer aquilo que tínhamos, temos que querer mais e melhor. Quanto à situação das empresas, há então vários postos de trabalho em risco, foi também essa a mensagem que vocês foram transmitir, quer ao Primeiro-Ministro, quer ao Presidente da República. Que número de postos de trabalho estará em causa? Não é possível quantificar, porque isso seria algo demagógico estar a quantificar, fosse o que fosse, e é fácil lançar um número para a frente para colocar pressão junto de quem tem que decidir, nomeadamente do Governo. Mas não é isso que nós queremos. Nós só podemos perceber aquilo que está em causa, se calhar daqui a um ano, ou daqui a dois anos, ou daqui a três anos, é que percebemos que, falhando um apoio igual e falhando uma aposta nas empresas locais, é que podemos estar a falar e a quantificar o número de empresas e de emprego e de desenvolvimento económico que se perdeu. Neste momento, o que é importante dizer, e era importante termos uma voz comum de todos, nestas regiões, independentemente de bandeiras, independentemente de partidos, é igualdade. Pelo menos igualdade. Tratar de forma igual aquilo que é igual. Porque é disso que se trata. E nós temos, neste momento, menos apoio para as empresas que foram destruídas em outubro do que aquelas que foram destruídas em junho. E não há ninguém, nem o governo, consegue, e nas audiências que teve connosco, colocar à nossa frente um elemento objetivo da razão dessa diferenciação. Não existe um argumento legal, objetivo, que nos justifique essa desigualdade. Ainda assim, na reunião com o governo, foi aberto caminho para que se possa estudar, então, essa possível igualdade. Sim, estamos, e outras matérias que colocámos ao Sr. Primeiro-Ministro, é importante dizê-lo, eu acho que ainda não é o momento de fazer o balanço da AVMISP e da importância da AVMISP, mas tem tido muita. Nós não teríamos um relatório como aquele que existiu em junho, o chamado relatório Xavier Viegas, se a AVMISP não existisse. Ele não teríamos. E esse relatório está em curso e já fomos informados pelo Sr. Primeiro-Ministro, que já deu indicações à tutela, ao Ministério da Administração Interna, para a nomeação do professor Xavier Viegas. Também não teríamos um duplicar do teto máximo de apoio à agricultura, que aconteceu depois da audiência que tivemos com o Governo, com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Ministro da Agricultura, e também com o Sr. Secretário de Estado da Economia. Não teríamos o duplicar do teto de 400 mil para 800 mil euros para conseguirmos integrar um conjunto de projetos agrícolas que não mereciam qualquer tipo de apoio à reconstrução e à reposição da sua atividade agrícola depois de um dano de 400 mil euros. Foi uma vitória, foi uma conquista da AVMISP, e que demonstramos ao Sr. Primeiro-Ministro a necessidade de existir essa duplicação na avaliação do dano e dessa comparticipação posterior de recuperação dessa atividade. Foi conseguido. Estamos a dialogar também com o Ministério do Planeamento, com a CCDR e com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, fundamental, é fundamental o diálogo com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro para conseguirmos melhorar o apoio às empresas locais, que no nosso entender é a reposição, já que o programa se chama Repor, é a reposição de condições de igualdade em relação àquilo que aconteceu em junho, replicá-lo da mesma forma em outubro, e a se replicar está a ser feito de forma coxa, porque a taxa de comparticipação, como acabei de explicar, não é idêntica e tem menos apoio em outubro. Luís Lagos, e quanto à recuperação, reconstrução das habitações, como é que está a olhar para esse processo? Tem vindo a acompanhar, está atrasado, já deveria estar mais adiantado? É preciso dar gás, como se costuma dizer, porque quem perdeu uma habitação, quem perdeu uma casa de morada de família, quem perdeu toda uma vida e memória adjacente, precisa que de forma célere, rápida, se consiga repor essa habitação. E o Estado assumiu, no caso das primeiras habitações, assumiu a sua recuperação. Temos sentido, os processos terminaram, as candidaturas terminaram no dia 31 de janeiro, vamos sensivelmente a meio de fevereiro, digamos assim, e tivemos o lançamento das primeiras adjudicações em Tondela há uma semana ou duas semanas atrás, e é importante que este processo ande rápido. Nós vamos estar atentos, vamos acompanhar, é um processo que no dano superior a 25 mil euros, caso tiveram um dano superior a 25 mil euros, está entregue à CCDR, e é importante que eu, uma altura, cheguei a ouvir falar de concursos internacionais, não conheço nenhuma obrigação, posso estar enganado, mas não conheço nenhuma obrigação legal de lançarmos um concurso público internacional que só acho que só vai acrescentar tempo ao tempo, e nós precisamos é de diminuir tempo ao tempo nesta situação, e aquilo que faço votos e que a AVMISP terá um papel de redobrada atenção sobre isso é na celeridade do processo. O senhor Presidente da República e bem pedia que todas as casas estivessem recuperadas em Pedrógão até ao Natal. Não foi possível, mas foi quase possível. Tivemos informação também do Sr. Primeiro-Ministro que as casas de Pedrógão estão quase todas na sua totalidade recuperadas. Demorou meio ano. Se aqui demorar meio ano também, apesar da vastidão territorial e destruição ter sido maior, já seria bom se daqui a mais 2-3 meses, 4 meses, pudéssemos estar com todos os processos lançados, as casas a terminarem o seu processo reconstrutivo e entregar as casas a quem direito, que são as pessoas que as perderam no incêndio. Luís, estão passados 4 meses, como é que olha para todo este território agora que já muita da floresta ardida já foi cortada? Quando passa na estrada, como é que olha para toda esta imensidão da área ardida? Como todos nós, é uma mágoa. Nós sentimos, os que vivemos aqui, que vivemos não só em Oliveira do Hospital, mas nesta beira-serra, sentimos-nos há muito tempo, até antes do fogo, sentimos-nos abandonados. Basta pensarmos, por exemplo, em Oliveira do Hospital, a primeira resposta que tivemos da parte das entidades centrais, do Torreio de Paço, a seguir aos incêndios, foi encerrarem-nos o SAP, e nós chegámos mesmo a falar sobre isso, também à AVMIS, fazer pressão para que não fosse assim. E isso acontece independentemente de o governo ser PSD-CDS, de ser PS com o apoio do PCP ou do Bloco de Esquerda, se o governo fosse de unidade nacional. Eu quase que tenho a sensação que acontecia exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E se nós, que aqui vivemos, abdicarmos de nos defendermos a nós próprios, nós perdemos a dignidade. Perdemos. Um povo que não se defende a si próprio é um povo que abdicou de defender a sua dignidade, que perdeu a dignidade. E nós não podemos perder a dignidade. Temos de ter capacidade reivindicativa e de exigência. E eu sinto, sobretudo aquilo que eu sinto, então depois do fogo, eu sinto muito isso. Acho que nós, que hoje em dia estamos na casa dos 30, 40, há 50 anos, somos a última geração que pode ajudar a inverter este ciclo de desertificação e de abandono do interior, e nomeadamente do interior aqui da Beira Serra. Porque se esta geração passar, eu acho que a próxima geração já não será em quantidade suficiente para ter o mesmo poder de exigência e de reivindicação que nós ainda vamos tendo. E se não tivermos isso, é uma parte do território onde nós temos, não nos podemos esquecer, as nossas casas, os nossos bens, onde fazemos a nossa vida, onde criamos os nossos filhos, que desaparece. E que se hoje olhamos para as nossas aldeias e já vimos muitas a definhar, daqui a pouco estaremos a falar da capital concelhia também a definhar a olhos vistos e não será só uma, serão todas. E nós temos de ter capacidade de exigência para, junto do Poder Central, para que aumente aqui, porque este ciclo acho que só se inverte com o acarinhar de investimento privado na região, esse tem que ser acarinhado, só se inverte com uma exigência de investimento público também na região e de diferenciação positiva para a região, seja a nível fiscal, seja a nível de outras matérias. E a AVMISP também sonha que chegue o dia em que nós tenhamos que parar com a nossa capacidade só de exposição pública de reivindicação, de exigência em relação aos apoios que nos chegaram, para também podermos ter uma palavra em defesa de uma discriminação positiva na sua globalidade, Para toda a região. Luís, terminarmos, qual é que vai ser o posicionamento da AVMISP para os próximos tempos? Vamos continuar sempre a ver na defesa das vítimas do grande incêndio. Sim, nós nascemos para representar vítimas, lesados, pessoas que sofreram a tragédia. Os órgãos sociais da AVMISP são constituídos por gente que sofreu. Todos nós temos uma ligação à tragédia de forma direta e estamos cá, sobretudo, para representar esses. E, em última instância, entendemos, e acho que tem sido assim, de forma despartidarizada, completamente despartidarizada, acabamos, no final, também por defender o interesse de todos nós, que é o interesse da região. Vocês representam lesados de todos os concelhos afetados? De todos não. De todos não. Penso que existirão dois de que não temos associados. Mas a cobertura geográfica que temos é vastíssima, e de dano e do tipo de dano que as pessoas sofreram, dano material e dano humano também. E quanto ao número de associados, tem presente? Temos cerca de 300 associados. Tem vindo a crescer? Sim, sim. Há cada vez mais pessoas a procurar o vosso apoio? Sim, há pessoas que se não há semana onde não tínhamos novos associados, pessoas a colocarem dúvidas, a fazer perguntas, a precisar de ajuda. E nós temos a total boa vontade para responder a associados e não associados. O espírito é um espírito, como eu dizia logo no início, de movimento cívico, de sobretudo isso, de ajuda, de informação e de exigência junto do Poder Central. Muito bem, Luís, muito obrigada Obrigado. Por estas palavras à boa.